Prometi pra mim mesmo, agora eu sossego. Achei um amor, me deixa, tô quieto. Mas mesmo eu chegando na balada de mãos dadas, na fila eu saquei mais de 3 encaradas. Meu Deus do céu, pra ser fiel ninguém ajuda. Tão beliscando e puxando a minha blusa. E se namorando aqui tá desse jeito, imagina quando eu for no banheiro. Solteiro. Eu queria beijar só uma boca, mas tem 5 querendo me beijar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Queria um amor pra vida toda, mas tem 5 querendo me beijar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Gente que lute, né? Então vai aí, ó. Prometi pra mim mesmo, agora eu sossego. Achei um amor, me deixa, tô quieto. Mas mesmo eu chegando na balada de mãos dadas, na vila eu saquei mais de 3 encaradas. Meu Deus do céu, pra ser fiel ninguém me ajuda. Tô beliscando e puxando a minha blusa. E se namorando aqui tá desse jeito. Imagina quando eu vou no banheiro. Beijar só uma boca, mas tem 5 querendo me beijar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Queria um amor pra vida toda, mas tem 5 querendo me beijar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Eu que lute pra prestar, eu que lute pra prestar. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo em paz. Vambora, bebê!